sou rock que não tá bebendo, tá errado. Essa vida sem cachaça não tem graça. Fazendo rock, jogando pedra na vidraça. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem blues do pauleira na boleira. Frigideira acústica com a musa na carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Sem cachaça não tem graça. Fazendo rock, jogando pedra na vidraça. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem blues, pauleira na boleira. Frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve galera, Mecatrefs de plantão, tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Para começar o programa dessa semana, vamos de um álbum que tá completando 50 anos em 2025 e dessa feita o álbum é High Voltage, do AC/DC. Sim, ele não é de 76, ele foi lançado primeiro na Austrália no dia 17 de fevereiro de 75, depois com uma nova roupagem foi relançado para o mundo. Ele tinha na formação Bon Scott nos vocais, Angus Young na guitarra, Malcolm Young na guitarra e back vocals, George Young produção, baixo, guitarra, bateria e back vocals, Bob Bailey no baixo, Tom Currente na bateria, Peter Clark na bateria na faixa 2 e John Paul na bateria na faixa 3. Para o mundo, estourou, arrebentou em 1976, mas foi lançado primeiro na Austrália, em AC/DC, High Voltage, completando 50 anos. Vamos nessa aí então, moçada. Volte já. We'll be right back. the jack. ya. Poker straight was a game. If she knew she could get ya, she played 'em fast and she played 'em hard. She could close her eyes and feel every card. Thank you. Can I sit next to you, girl? Que pedrada, hein? AC/DC High Voltage, 1975. Agora vamos de blues e um pouco mais. Aquela coluna escrita por Roberto Chalub da banda Acorde 7, narrada por Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band de Nova Lima. Hoje falando de Chuck Berry. Vamos nessa aí, blues um pouco mais com vocês. Blues e um pouco mais. A coluna de Roberto Chalub. Episódio 14, Chuck Berry. Se estivesse vivo nesse nosso plano terrestre, Chuck Berry completaria 98 anos de idade no dia 18 de outubro. Ao contrário da maioria da população negra norte-americana nascida nos idos de 1926, Charles Edward Anderson Berry nasceu em um ambiente familiar sólido, de classe média, filho de um empreiteiro de obras e uma professora que lhe possibilitaram estudar na Summer High School, primeira escola secundarista ao sul norte-americano que permitia o acesso à educação dos afrodescendentes. E foi na Summer High School, ainda adolescente, que Chuck Berry fez a sua primeira apresentação ao vivo. Berry era autodidata, aprendeu a tocar guitarra, lendo livros sobre teorias musicais e praticando com instrumentos emprestados por vizinhos e conhecidos. As suas principais influências e referências musicais eram jazz de Nat King Cole, o blues de Muddy Waters e músicas de boogie-woogie, swing e country. A sua ainda tímida carreira musical teve a primeira pausa quando, aos 18 anos de idade, foi preso por assalto à mão armada, ficando 3 anos recluso em um reformatório para adolescentes infratores, tipo a FEBEM aqui no Brasil. Quando saiu do reformatório, decidiu mudar de vida, casou-se e passou a trabalhar em uma montadora de veículos. O grande sonho de Berry era ser fotógrafo, e para custear cursos de fotografia e a compra de equipamentos fotográficos, começou a tocar guitarra nos shows noturnos do trio Johnny Johnson em St. Louis, chamando a atenção de todos por seu estilo único de tocar guitarra, cantar e se apresentar como um verdadeiro showman, e não apenas como um músico e seu instrumento no palco. Em 1955, Chuck Berry esteve em Chicago e conheceu pessoalmente Muddy Waters, uma de suas principais referências do blues, que o levou para Chess Records, começando aí a sua carreira como músico profissional. Já em 1956, Berry conseguiu a marca de vendas de 1 milhão de cópias com Maybelline, alcançando a primeira posição na parada de Rhythm and Blues da revista Billboard. Entre 1956 e 1959, Chuck Berry se transformou em uma máquina de fazer sucessos e hits musicais, como Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen, School Days e Johnny B. Goode. Além de seus riffs únicos de guitarra, o seu visual excêntrico e a sua pose inata de estrela, as letras das músicas de Chuck Berry também revolucionaram o mercado musical por tratarem de temas voltados aos jovens e adolescentes como a rebeldia, farras e mulheres, carros velozes e o consumismo, sendo ele considerado o principal responsável pelas características musicais e estilo de vida, atualmente denominado rock and roll ou cultura rocker. Chuck Berry foi preso novamente em 1959 por tráfico de pessoas brancas e aliciamento de menores ao cruzar diversas fronteiras de estados norte-americanos com uma garota apache de 14 anos, mantendo relações sexuais com ela e levá-la para trabalhar como garçonete em seu restaurante em St. Louis. Foi preso novamente em 1979 por sonegação de impostos. Chuck se recusava a receber royalties, direitos autorais e pagamentos de seus shows se não fosse exclusivamente em dinheiro vivo, o que chamou a atenção da Receita Federal norte-americana. E também enfrentou diversos processos de abuso e violência sexual, sendo estimado que ele teria gasto em torno de $1,5 milhão em acordos judiciais para que tais processos fossem encerrados de maneira pacífica, sem necessidade de julgamento de culpa ou inocência. Após ser solto no caso acontecido em 1959, Chuck Berry não conseguiu mais reafirmar a sua carreira de grande compositor, criando e lançando poucas músicas que conseguiram alcançar algum sucesso. Mas continuou a fazer shows relembrando seus grandes hits da década de 1950 e levando multidões aos seus shows. Ele costumava viajar sozinho e escolhia ou exigia músicos locais para o acompanhar naquele show específico, algo incomum para a época e que atualmente é bastante utilizado e conhecido como banda de apoio. Chuck Berry continuou se apresentando ao vivo em shows e festivais musicais até 2015, já com 88 anos de idade. Faleceu em casa de parada cardíaca aos 90 anos em 18 de março de 2017. Se Chuck Berry era um transgressor da lei ou mais uma vítima do racismo norte-americano que não aceitava um negro chegar ao topo do estrelismo por sua genialidade musical, nunca saberemos. Mas afirmo sem qualquer sombra de dúvidas que a rebeldia e a música de Chuck Berry são os principais responsáveis por existir o rock and roll. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. want you. No, no. Work all day. No, no. I don't want you. No, no. Be my slave. No, no. I don't want you, cause I'm sad and blue. No, no. I just want to make love to you. Wanna make love to you. Wanna make love to you. Wanna make love to you. Wanna make love to you. I don't want you. No, no. Wash my clothes. No, no. I don't want you. No, no. Keep me home. No, no. I don't want your no, no. money too. No, no. I just wanna make love to you. I wanna yeah, make yeah. love to you. Wanna yeah, make love to you. Wanna yeah. make love to you. Wanna make love. Walk, you know by the way you baby talk, can see by the way you treat your man. I could love you, baby, until it's a crying shame. I don't want you. No, no. Wash my clothes. No, no. I don't want you. No, no. Keep me home. No, no. I don't want you, cause no, no. I'm sad and blue. No, no. I just want to make love to you. I wanna yeah, yeah. make love to you. I wanna yeah, yeah. make love to you. Yeah, yeah. Good love to you. Yeah, yeah. Sweet love. Have you heard this song? If I had what he has, my blues would be gone. But I got the blues, nothing but the blues for you. I could have been happy with fortune and fame. I had everything that a poor man could name. But I still have the blues, nothing but the blues for you. Searching all over, thinking I'd find someone who'd even give me peace of mind. Talking the unknown out of my head. I just can't remember a thing that I said. Give me a chance and take me back. You'll see a change in the way I act. Cause I got the blues, nothing but the blues for you. And take me back, and you'll see a change in the way I act. And I won't have the blues, no, no blues. Wasn't me, baby. No, it wasn't me, baby. It must have been some other body. Baby, it wasn't me. It was cold, tired, and hungry. Came up begging for bread. The lady took him in and fed him breakfast in bed. It wasn't me, boss. Boss, it wasn't me. It must have been some other body. Boss, it wasn't me. Say he saw my car parked in the drive-in one night. Came over to speak to me. I was out of sight. Wasn't me, baby. Baby, wasn't me. Must have been some other body, baby. stay with me. It's a shrewd young whippersnapper, loves to run and play, but the draft board got him, they inducted him today. Wasn't me, Sergeant. Mm, Sergeant, wasn't me. Must have been some other body, uh-uh, Sergeant, wasn't me. I met a German girl in England who was going to school in France. Say we danced in Mississippi at an Alpha Kappa dance. Wasn't me, oh, no, it wasn't me. Must have been some other body, uh-uh, oh, but me. Wailing down the freeway, testing out the cruising power. State trooper trailing, clocked at 90 miles an hour. Wasn't me, Sheriff. Mm-mm, Sheriff, wasn't me. Ah, it must have been some other body, uh-uh, Sheriff, wasn't me. Calling for brave young soldiers needed on the front row. Lieutenant said, which one of y'all volunteered to go? Wasn't me, Captain. Mm-mm, Captain, wasn't me. Ah, that must have been some other body. Mm-mm, Captain, wasn't me. Que coluna, né, velho? Bacana demais, sempre uma história do blues. De hoje foi com Chuck Berry. Vamos aqui para os lançamentos da semana. Vou começar aqui com um coletivo que rolou lá na região de Nova Lima, com Dr. Ray. Dr. Ray, né? Lobo Temporal, Marina Nina, Lila Chaves e Diene. Eles gravaram Não Vá Deixar Por Menos, que é um soul pop muito animado que incentiva as mulheres a refletirem sobre suas potenciais intimidades, como suas potências intimidadas e superar suas dificuldades. Bem legal, reuniu o coletivo ali, o Ramon escreveu a letra, o Dr. Ray, né? E fizeram um som bem legal. Então vamos colocar aqui para começar esses lançamentos da semana. Depois tem som novo da Inner Cal, sempre lançando músicas aqui no Panela do Rock, da White Castel também e da banda Volúpia. Curtam aí, reflitam sobre os assuntos e principalmente esse soul aí desse coletivo, ficou bem legal. Mulherada, fique atenta e não deixe por menos. Como Inner Cal, a banda oficial do Panela do Rock, White Castel sempre aqui com a gente também, e novo aqui no Panela do Rock, a banda Volúpia. Vamos nessa então, curtir esses sons. Você pode refletir. Se o príncipe encantado vira sapo, se o amor te deixa um trapo, não se deixe engolir. Levante, deixa a cabeleira solta, segure uma mão da outra, nova força vão sentir. Desperte, trate de suas feridas, tome as rédeas da sua vida, nova mulher vai surgir. Não vá deixar por menos, liberte o seu devir. No mundo em que vivemos, é tão pouco existir. Não vá deixar por menos, procure dar o tom. Seu caminho vai trilhar. Liberte, abrevie esse problema. Do horror não vire tema. Busque o que precisar. Não vá deixar por menos. Liberte seu devir. No mundo em que vivemos, é tão pouco existir. The first time that I saw you, it was like a foreign shoes. They knew that sent my road. They seemed for the purest love. Shining star, the day I dream about you by my side. You are my breath of light in darkest days, and in my arms you shine my path away. Now my heart and dreams have been broken down. You were too hurt to live, but the world didn't bat for you. Now I cry for you, but there's no more pain. We tried to hold your hands, but now you showed my time. nossos seguidores. Um abraço pro Jaelson lá em São Paulo, pro Davi Salomão lá em São Paulo também, pro Tonhão e pro Blazer lá em BH, lá pro Caveirão, o bar do Rafa lá, né, em BH, bairro Laguna, sempre na escuta, lá em Cachoeira do Itapemirim, a galera do Dracar, sob o comando do Capilé, Loura Fernandes na Espanha, Maria Cláudia no interior de São Paulo, a galera de Feira de Santana, né, da Resenha, o Bira, o Rony, o Jeff, a Tamara, a Drica, a Priscila, o Hulk, o Emerson, o Ranulfo, o Alessandro, o Fábio, a Angel, e se eu esqueci de alguém aí, me desculpa, sinta-se abraçado, a família Chau também em Feira de Santana, o Marcão aqui em Feira de Santana, o Marcão lá em Serrinha, o Marcão em BH, Gonzalo Munhoz no Chile, o Ariel na Argentina, Carlos Baraça em El Salvador, nossos amigos de todas as rádios aí, especial aí para a Rádio 420, pessoal da Putz Grila, para a Chac, para o Claudio Wallace, para a Débora lá no Pará, Claudio Wallace e Débora comandando o Rock in Made Amazon, bem legal aqui, divulgando sons lá da região, a Chac comandando o Frigideira Acústica, Sérgio Pires da Putz Grila, o Camilo também, né, Claudinha, Karen, Denis da Joinville Web TV Radio lá de Joinville, Santa Catarina, Tio Beiço, o Elmo da Libertas em BH, essa galera que chegou agora, por isso que eu tô falando deles, viu? Fica com ciúme não, o Dan da Old School, e todos os outros nossos parceiros, o Tarcísio, o Márcio, o André, o Cid, o Jorge Sanches na Costa Rica, Ioca na República Dominicana, Francisco Borros também na República Dominicana, o José da Seven Rock na Flórida, meu filho Theo lá no seu, o grande Du Por Onde Andará, do Ace é Fiel, tá com a gente aí todo domingo curtindo, o bar do Toninho ou em qualquer outro bar de BH, pra Pátio em BH. E é isso, cara, se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado e vamos nessa aqui, porque agora tem clássicos. Vou destacar aqui dois sons, Herman Harrible do Scorpions gravou um som aí, bicho, em 86, se não me engano, com ninguém mais, ninguém menos que Don Dokken nos vocais, Michael Schenker na guitarra. É legal o som, ficou meio pop, mas eu gostei. Um som aqui do The Clash, um álbum meio paia, mas esse som é legal, This Is England. É legal, ainda tem Beatles, Hendrix, Nazaré e Angra. Vamos nessa. Falls on a triumph line. naked, but I'm walking all of the time. I stop and then take wind blows, ice from a dying creek. I see no glory, and when will we be free? This is England. We can change you to the red. This is England. We can kill you in a jail. This is England. This night the ship feels steel. two, three, four.

Bom, na sequência aí vai ter Cláudio Wallace com Rock Made in Amazon e depois o Frigideira Acústica com a Shaq. A minha participação no Panela do Rock de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, antes do Cláudio Wallace chegar, eu deixo aqui um Van Halen para vocês. Foi isso. Não se esqueçam de manter a bunda e a cara na posição de origem. Esse é o Panela do Rock, que mantém tudo isso no lugar. Beleza? Vamos nessa, um abração para todos. Obrigado por nos seguir até aqui, por nos ouvir até aqui, de qualquer lugar que você esteja. Agradeço demais os nossos 21 parceiros. Estamos em todas, quase todas as regiões do Brasil, falta só o Centro-Oeste para a gente chegar. Em breve chegaremos. Estamos na Flórida, na Costa Rica, no Uruguai. E assim a gente vai tocando o nosso bonde, misturando clássicos com música independente. É um programa acolhedor e diverso. Então divulgue por aí, por onde você ouvir. A gente tem nossas limitações, porque somos todos amadores, buscando um lugar nesse hall, no inconsciente coletivo dos profissionais. Mas a nossa missão aqui é manter a história do rock and roll e trazer novos sons. Um abraço a todos. Fui, volto semana que vem. We'll be right back. Salve, salve, rockers! Aqui é o Claudio Wallace e apresento agora o quadro Rock Made in Amazon, com artistas e bandas do norte do nosso país. Yeah! Começo agora o quadro com a canção Nessas Guerras, de 2023. A canção que abriu as portas para mim no programa Sons do Pará da TV Liberal, afiliada à TV Globo, o rock paraense. Yeah! País está dividido, sonhos destruídos, te chamam de bandido e o povo onde é que está? Nessas guerras, narrativas, a verdade é a primeira vítima a surgir. De batalha se instala o desespero. Os velhos do poder sabem onde os jovens vão cair. Cair. E nessas guerras narrativas, e a verdade é a primeira vítima a surgir. Primeira vítima a surgir. Você está ouvindo Rock Made in Amazon. Toco agora para vocês a canção Onde Moram as Pessoas, da banda Jones Velho e os Astronautas, do meu amigo Nemias Menezes, a banda que é de Ananindeua, no Pará. É o rock and roll da Amazônia para você. Yeah! As mesmas pessoas nos mesmos lugares. Explicar o que nem ao menos podem entender. Eu não sei aonde moram as pessoas. Me diga ao menos onde devo seguir. Você está ouvindo Rock Made in Amazon. Neste episódio tão especial para nós, já que estamos completando um mês do quadro no programa Panela do Rock. Obrigado a você, obrigado ao grande Robert pela oportunidade de estarmos aqui mostrando o rock and roll feito no norte, o rock da Amazônia legal, para o Brasil, para o mundo. Tamo junto, yeah! Lembrar daquela vez e de tudo.

de Colírio Elétrico Paulo Guimarães. Cabemos, eles que são de Recife, Pernambuco. Na sequência, tem mais lançamento da banda Soco HC, de Barra Velha, Santa Catarina, com a música É Tudo Nosso. Vamos lá? Let's rock! Sedentas iguarias de prazer, duas mãos coladas nas águas do Rio de Janeiro, bem ao centro de uma esfera. Eu vou até os teus pensamentos, lento como um relógio parado no tempo. Caio sobre ti o meu tempo, caio no teu corpo cheio. Em uma teia turbulenta, cercada de fogo, eu vou até o teu grande órgão, onde lá jaz o teu coração. Amantes, onde lá cabemos no arpoador. Thank you. sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos, que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que nós combatemos. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, do jeito que a pessoa que limpa a cozinha adora, só que não. Vamos começar este segundo bloco homenageando alguns dos artistas que fazem parte da Aliança de Radiodifusão Independente. A começar por Eufrásia Neres num feat com Na Viola e a música Precursor, ela que é de Salvador, Bahia. Na sequência tem a diva Regiane Assolini com a música Amor, ela que é de Carlos de Lacerda, no Rio Grande do Sul. E para finalizar, temos o som dele, do Príncipe. Rei Filho, com a música A Melhor. Ele que é de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vamos lá! jeans em tom. Esse é o som de nada via. Abriu portas, deu a direção. Desculpe, cheguei agora. Eu vou contar coisas sobre o amor. Sabe, estive no futuro. Lá acessei memórias lindas. Relembrei um passado com café e conversas na janela. Os beijos e abraços cheios de emoção. Tinha pé na lama, corrida no escuro atrás de vagalumes. Noite chuvosa com sons de sapos e goteiras na casa. Amigos e brincadeiras inocentes. Tinha um banho de rio, pipoca e mate doce. E o medo, ah, o medo da chinela. Mãe, sinta, se permita ver. Tentar não é o bastante. Não, não volte para a escuridão. Momentos de decepções me fizeram voltar. Agora eu posso ver com clareza. Quando eu quero você, você é muito especial. você é a melhor. Rápido na estrada pra conseguir esquecer. Cada segundo é eterno aqui quando eu lembro você. Mas eu quero esquecer quando eu lembro você. Cada segundo é eterno aqui. Cada segundo é eterno aqui. Cada segundo é eterno aqui quando eu quero você. Aproveitando o resto de óleo que fica na frigideira e que deixa aquele ácido graxo super mega power saboroso, vamos começar este terceiro bloco homenageando o coletivo mais charmoso do Brasil, o coletivo Rock na Ativa. A começar com a banda Crazy Land, O Sol é para Todos, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência tem a banda X-Tones, Entre a Cruz e a Estrada, eles que são de Araçatuba, São Paulo. E para finalizar, também de São Paulo, São Paulo dominando o setor aqui no coletivo Rock Nativa, temos Foods Gang, com a música Sangue no Asfalto, eles que são de Jundiaí, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Está onde eu devia encontrar. É uma bomba. presas pra se proteger. Fala pro santo pra se benzer. O futuro é incerto, o medo presente, violência é de fato, covarde indecente. Há em cada esquina um sinal de perigo pra você, mas são as armas afinal pra quem só quer se defender. E pra aquele que ainda sonha em viver numa nação mais justa, olhe seu castelo, ele já desmoronou. Os que decidem estão bem folgados no conforto de carros blindados, indiferentes à barbárie que se vê. Chega dessa negra, já estou farto da displicência. Fomos largados na cova dos peões. Sangue corre no asfalto e os urubus lá bem no alto anunciam a morte já. Thank you. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada a muito rock and roll e também a outros estilos. Vamos ouvir neste quarto e último bloco a banda Nasty Leaded com o som Taste of Bloody, eles que são de Rio Grande, Rio Grande do Sul. E para finalizar o programa, vamos ouvir o som de Binho, que é um som alternativo, um pouquinho diferenciado, mas com uma pegada de hip hop. Vive nas lembranças. Ele que é de Cambé, no Paraná. Vamos lá? E até mais para vocês. Semana que vem tem mais Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Um beijo! Por mais que a saudade de um lado serviu pra inspirar, fortalecer, reinventar, fazer eu ser uma pessoa mais consciente, me ligar de uma forma dolorosa, ensinar a fazer o bem pelo mal, corrigir esse meu ego, meu lado pessoal. De um outro lado, é um bagulho assim que machuca e intimida como um temporal. Qualquer coisa daqui de casa faz lembrar você. Vai de uma cena que acontece na novela até uma cortina de voal, fazendo recordar da sua camisola branca, da sua boca vermelha, dos seus cabelos pretos, da sua pele bronzeada no lençol da cama, seu sorriso, seu olhar. Ai, só de pensar aqui, eu perco o jeito. Fora as lembranças da sua beleza, do amor, do prazer, eu carrego também no coração, até muito mais que isso, a da menina, da pessoa, da mulher que foi você em minha vida com o maior carinho. E você não tá ligada quanto eu luto todo dia pra mostrar que te admiro. A distância é foda. Por mais que o presente é o topo e eu faço dessa minha vida um show, um ringue de luta, um livro, uma peça, a falta de você em minha vida é como um estádio sem torcida ou um teatro sem plateia. Queria te mostrar o quanto eu cresci, quanto amadureci e o quanto eu penso em ti. Quero muito te encontrar pra ir e conversar, tua mão poder tocar. É foda eu não ter tua pessoa aqui. A falta de você tá sendo um mal pra mim. Não consigo mais sorrir, como é que eu vou dormir sem ter você aqui? O amor que eu sinto por você nunca morreu, vive nas lembranças do meu corpo junto ao seu. Os meus pensamentos sempre foram o lugar que você morou e outra não pode ocupar. Deixa eu chegar no fundo do seu coração, através dos versos que escrevi nessa canção. Me deixa ir além quando eu te encontrar numa outra vez. Bora deixar pra trás o que só magoou. Quem só nos machucou, fica comigo, amor, pra criar um mundo nosso. Fugir desse que tem ódio, me deitar em meu colo. Eu fico tanto em paz e poder ouvir tua voz. Ver você de novo é bom demais, linda comigo a sós. Enxergo o paraíso quando eu estou contigo. O amor que eu sinto por você nunca morreu, vive nas lembranças do meu corpo junto ao seu. Os meus pensamentos sempre foram o lugar que você morou e outra não pode ocupar. Deixa eu chegar no fundo do seu coração, através dos versos que escrevi nessa canção. Me deixa ir além quando eu te encontrar. Quando nós vamos novamente se ver, pra que poder viver, poder viver. E este foi o Frigideira Acústica desta semana. Semana que vem tem mais para vocês. Fiquem agora com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Você já ouviu falar do MDPL? Magnetismo, densidade, pressão e luz? MDPL trata-se de uma tecnologia disponibilizada pelo biosatélite para toda a humanidade, que auxilia no nosso desenvolvimento como super-humanos. Essa carga elétrica de 9% é absorvida pelo nosso corpo quando estamos em movimento. É extremamente importante o exercício físico, a boa alimentação e a boa noite de sono para manter a imunidade alta, pois estamos passando por um momento de transição do campo eletromagnético do sistema Terra, que ocorre a cada 13.200 anos. Com essa transição, nosso corpo fica mais sensível a doenças e confusão mental. Esteja preparado e as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.